Vasca Vitor uniforme, agora da base pela direita para a final do 1-7, baixado e travado. Visual com o Saitecha, guardando apenas a pista livre. E uniforme. Proa 030, reporte estabilizado. Direita 030 para 3244. Vente e a contra dela são 2294. Para o curso localizador, curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150. Romeu Zulu Whisky, boa tarde. Mantenha as condições visuais, acione transponder 0246. Bom voo. 208, boa, boas festas aí pra vocês. Igualmente. Tango na escuta ainda? Lima Golf, Tango, boa tarde, contato radar, sua 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA, Lima Golf, Tango, obrigado. Pelo Papa Max, receptor o localizador. 3894, reduza para a velocidade de aproximação, tá seguindo um Eco Charlie 45. Um helicóptero 11 milhas à sua frente com 100 nós de grau de vai reduzir, está no localizador já, o 3294. Vai descer pelo Glide, desde já, o 3294. Ok, gente. Quilo Papa Mike com Glide LS X-Ray, chama a torre, 1-1-8-9-5. Obrigado. É o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, prossegue para posicional? A posicional, afirmativo. A gente aproxima para 10 ou Gaia? Para pista, depois arremete para Gaia. Sente então, o vento 100 graus com 109, altímetro 102. O Kilo Papa Mike apenas confirmando, arremete no ar ou toca arremete? Boa noite, calma. 3397, boa noite, mantém o ponto, espera por gentileza. Quilo Papa Mike Torre. Vai, escuro, Quilo. Só uma dúvida, remete no ar? Afirma. É, intenciona a curva esquerda, posteriormente seguir pro lugar. Bem, se tiver condições de agilizar, temos um aeronave já prosseguindo para o final do 17 aqui, transportando enfermo, vem? Ok, vamos alterar a velocidade. Quilo Papa Mike, o vento 100 graus com 11 nós, autorizado, toque arremetida, reporte iniciando a arremetida, o Quilo Papa Mike, pista no zero. Tomara iniciando. Ao estacionar a frequência livre, Indy November Alpha. Qual que é a previsão para os 2,56? Roda aí, 1,86. Assim que o ATR da Triple Liberal aceitou, será autorizado o seu pushback. Ok, obrigado. Você não abandonou o procedimento, curva esquerda, você vem para o passe do Gré. Gente, está presente então, curvando agora à esquerda, prossegue visual, vento 100 graus com 11 nós, reposta no solo controlado do Gré, eu clipava o Mike. Reportará. Tanto 3897 ali mantém cabeceira no zero. Corrigindo, autorizado ingresso, decolagem, pista no zero, vento 100 graus com 11 nós. Ingresso, decolagem 1-0, 3895. 3895, chama agora 1-1-8-9-5. 1895, tanto 3895. bem, Salvador, boa tarde, TAM 3294, 3 milhas de Simbra, embaixo travado. Quatro, reporta o externo baixado travado, altímetro 1011. Reportará, TAM 3294. Papatango, Eco Zulu 9, para descer para o nome aí, que é o pés altímetro 1012. Ele quer entrar, Eco Zulu 9. Salvador, boa tarde, eu vou no 567.0, dá 1-0 para nós. Vou no 567, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Sim, mantendo o gol no 567. Guarda 1-0 para controle. Guarda 1-0 mesmo, mantenha o ponto de espera. Altímetro em Salvador, 1-0-1-2, confirmando, mantendo 500 pés. Reporte ingressando no corredor Interlagos. Você ouviu? No November visual, 1500 pés. Casa 3894. Casa 3894, autorizado pouso, pista 1-0, vento 100 graus com 11 nós. Livre pouso, pista 1-0, até 3894. TAM 3897, decolado Salvador 225, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, né? Oi, Salvador, o Papa Tango Eco Zulu November, 1500 pés visual. Eco Zulu November, porte curto, final, piso no 7, o altímetro 10, 12, para cheque, o vento 1110 graus com 11 nós. Pata curta da 17, Zulu November. Controle o trip 544. Prossiga. Velocidade do nível final 1.50 e, se possível, também approach Maceió. Ok, 1.50 está autorizado a presente, apenas aguarde a coordenação para approach Maceió. Agradeço muito, obrigado. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1.0, gol 1.567. Entra para o posto do tráfego, ali mantém gol 1.567. Boa Maceió. Boa Maceió, 5464, obrigado. Lima Golf Tango. Astro de Bota. Chamo centro Recife, frequência 1126, decimal, correção 12545. Alterno 126, decimal 85, bom voo. 1256, 85, boa, obrigado. Baixar a travada? Baixar a travada, sinal no 7. O vento 100 graus, com 11 nós, autorizado pouso, pista no 7, Eco Zulu November. Autorizado pouso no 7, Zulu November. TAM 3894, no solo aos 27, direi, do Livrar, chama o solo em 121, décimo 9. Livrar 219, TAM 3894, obrigado. 25219, está no ponto de espera, 0. Gente, o 5219 da Trip, mantém o ponto de espera, por gentileza. Eu chamo para o táxi, vai te clear. Gente, vai te clear. Zulu November no Salão 28, primeira direita, acesso na frequência livre. Boa tarde, 3894. Taxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 9, após a rolagem do 737-800, além manter a cabeceira no zero. Após a rolagem, vou aqui manter a cabeceira no zero, 219. Escuta. 5464, chama o centro Recife, 12. 125, decimal 45, voo. 125, 45, obrigado. No 567, decola 230, controle 120, decimal 8, bom voo. Chamar 120, decimal 8, chamarei o senhor, grato. Controle Salvador Gomes, 567. 567, boa noite, boa tarde. Contato radar, Duval 360, saída Arbor. Saída Arbor e sobe ao 360, contato radar. Alô, Salvador, boa tarde, papapá, Juliette, Foxtrot, Lúcio, tem chegado em informação, Tango, autorização, Recife. Boa tarde, Juliette, Fox, Lu, confirma o empate que se encontra e a pista que decola. Estou aqui no pátio da Aerostar e tem que fazer decolar a pista no 7. Sim, Juliette, Fox, Lu, autorizado para Recife, nível 270, Viana 358, decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponda 5074. I-23A do Recife, 270, pela Upper Whisky 58, decola pista no 7, curva esquerda, saída pouca, transição Caju. 1208, controle 5074, transponda. Juliette, Fox, Fox, Lu. Correto, Fox, Lu, confirme o PAB também. PAB é 4, estou na linha de 301. Ok, Juliette, Fox, Lu, apenas confirmando, transponda 5074. 0-7-4-5. Correto, para acionamento, time atua em 1-8, decimal 9-5, querem HB12, bom voo. Treinamento em 2-4-5, direto para o Salvador com 856, próximo de ataque com 1-4-3 a bordo, autonomia, 2 horas e 12 minutos, alterna Natal. 1-8-5-6 no ponto de espera, torre 18-9-5-6-2-1-5. Autorizado até o ponto de espera, 2-9-5-6-2-8-5-6. Vamos para vocês. Igualmente. Volume 01, aguarde um instante. Hospital Unimed aqui na Estrada do Coco. Tem conhecimento do hospital? Positivo, é portão na vertical do Unimed, 06. Sim, sobrevoando a estrada do Coco, o altímetro no 0 no 2, o vento para cheque no 20 graus com 139, guardião 06. 06. Salvador, boa tarde. Voo no 273-100 da informação Tango, para autorização com fins. Boa tarde, voo no 273, autorizado com fins, 360, uniforme Zulu 16, decola da pista 10, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5073. 219. Salvador, boa tarde, papapá, Juliette Foxtrot Zulu, está na casa da Aerostar, para acionamento. Juliette Foxtrot Zulu, Aerostar, reporte para o comando pronto para o táxi. Gente, direcionamento para dar vaso táxi, New Juliet Foxtrot, Zulu. Torre Salvador contigo, boa tarde, o voo 856, pronto, pode ficar. O voo 856 ali mantém, Capitão 10? Ali mantém o 10, 856. 3 horas e 20, com a tentera, pronto, tá. 4206, atinge ainda para o ponto de espera, quando lá tem o número de próximo 95, NHM12, bom voo. 12, eu já ponto de espera, pronto, 8, 4, 2, 2, 2, 2. Informo o helicóptero Esquilo, 500 pés, setor nordeste do campo, não interfere na sua decolagem. O vento 120 graus com 139, autorizado a decolagem, 10, voo 1856. Aciente do tráfego, autorizado a decolagem 1856. Guardião 06, apenas para informação, 737-800 da Gol, todo laranjinha, decolando a pista 10. Ok, ciente, tô visual com o laranjão aí. O mesmo Luiz, tá visitando o campo? Afirmo. Chame torre 1-1895, bom pouso. 1-1-1-8-9-5, grato, bombando. Voo no 567, Centro Recife, 1260, 1288, bom fim de ano. 1260, obrigado, o senhor também. Pistão 7, o altímetro no 0, no 2, pista em uso no 0, o vento para cheque 120 graus com 3 nós. Reporte curta final, pista no 7, Romeu Zulu Whisky. Oi, o Guardião 06 já está próximo aqui do Unimédia. Possibilidade para direto Graé? Afirmo, é potencial controlado do Graé, o vento 120 com 13, o Guardião 06. 06. O Gol no 856 decolou de Salvador os 36, por gentileza o transponde aciona em 5064. 5064, 856. Correto, chama o controle 120-8, bom voo. 208, obrigado, Gol 856. Controle, boa noite, voo 1856, decolado na Pucacaju, passa 1800 para o 390. Boa noite, 56, suba ao nível 390 na saída Puca, transição Caju, achando o código transponder 5064, estou recebendo 5004. Está acionado agora 5064, Pucacaju com 856. E temos um tráfego apoiando 7 e um tráfego também já decolando agora dando 0, prefiro sair da Puca. Então, aguardando com o táxi, fazendo o Luiz, que confirma o PAD após o pouso? Após o pouso, passando para a Gababata. Sente. O Gilet Fox Trot Zulu reposte no ponto de espera, táxi Papá, altímetro no 0 ou 2. Foxtrot Zulu, PLB é 04 ou 03? Agora 03. Gente, Gilet, Foxtrot Zulu, 03 agora. Firmo, 03. Azul 4206, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 100 graus com 1-2 nós. Segura decolagem, 4206. Guardião 06, considere só os 38, frequência livre no corte, até a próxima. 06 da Azul, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite. Salvador, Azul 4206, perfil da PUCA. Azul 4206, contato radar, sabe, 350, pega. 350, pô, 4206. Um 601 para o tanque com 175, 3:32, alterno Campinas. Um 601 no ponto de espera, chame Resende em 120, 119, 118, decimal 95, 1002 no ajuste, por favor. 1895, gol, 1601, vai chamar Resende. Táxi 6259, altero Galeão com 5 horas e 20, seu AB de 1049, 6259. 6259, táxi de Aine no ponto de espera 1895, 612, bom voo. Obrigado, bom pijão. 601, no... alinha e mantém cabeceira no zero inicialmente. É, mantém, com 601, não, não. Meia 01 autorizado, alinha de colapso no zero, vento 100 graus com 10 nós. Vai alinha de colapso, meia 09 no zero. Luiz, Luiz, que no solo de Salvador 41, autorizado 180, reporte... liberando para a bata. Papapá, Juliette Fox. Prossiga, Juliette Fox. Juliette Fox Azul. Táxi via pista, reporte sobre a cabeceira pronto. Juliette Fox Azul. Seguinte, táxi via pista, reportada pronta 17. Juliette Fox. Possibilidade de explodir Aracaju para o gol 256. Chama Recife, frequência 12545, olhando diretamente para o centro. Bom voo, gol 1855. 2545, obrigado. Até a próxima. Uno 601, decolado aos 43, controle 120, décima 8, bom voo. 608, bom trabalho, voo. 601. Motor de parte, control, good afternoon, go 1621. Go 1621, radar contact, one takeoff, climb, maintain flight level 3, zero del departure. You are clear, direct to leader position. Ok, heading leader position, climb 2573604, 1601. Entendi quem chamou o solo, confirme? Gordo 5-1. Gordo 5-1. Prossiga, Gordo. Gordo 5-1 para o canhão. Tipo de 160. Ok, Golden 51, autorizado 160 para o Galeão, rota conforme plano. Voo da pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, após da El Leda, após Leda Ilhéus, onde interceptará Golf 677, seguirá conforme. Controle 120, décima 8, responda 5075. Autorizado 160, compasso, posição de voo, decola 5-0, primeira curva à direita para da El Leda, Leda Ilhéus. Ilhéus, Golf 677, aí chama 120, depois de decolar 5-0-8 para falar com o controle, 075 para o. Correto, Gordo 51, autorizado acionamento. Chame-me para o TAX. Ajuste-me 12. Torre, como é que é? Solo, Salvador, voo no 273, pushback, acionamento no 01. Autorizado no 273, pushback, acionar, chame para o TAX. Autorizado, push, acionamento, chama na TAX, no 273. Gordo. GM 259, mantenha o ponto de espera, o número 2 para decolar Salvador. Roger. Jet Fox Trazulu, vento 120 graus, 11 nós, autorizado a decolagem pista 17. Gente, livre decolagem, Jet Fox Trazulu. GM 259, inicialmente ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, 259. 2. 1260, até 1288, bom voo. 4 Zulu, decolar Salvador 46, controle 120, décima 8, bom voo. 208, Juliette Fox Zulu. Controle, Juliette Fox Zulu, decolou, boa tarde, passa mil passos. Juliette Fox Zulu, aguarde. Azul 4206, Centro Recife, 125, décima 45, bom voo. 2545, aguarde. Juliette Fox Zulu. Decolou, passa 1500 pés. Contato radar, 4270, saída Pouca. Pouca 270, Juliette Fox Zulu. Coxinha 63, Coxinha 6259, aguardando apenas o Hotel 25 Bravo decolou da pista auxiliar, cruzando o eixo da colagem. Ah, tem outro avião aqui, já vai decolar. Coxinha 6259, autorizado a decolagem pista no zero, vento 110 graus com 10 nós. Aí, senhor, número 12 graus. GM 259, decolado aos 49 de Salvador, controle 120, décima 8, bom voo. 08, obrigado. Bom fim de ano. Igualmente. Good night. Controle. Controle, boa noite, Oceania 6259. 6259, contato, papo 360, saída da El. 360 da El. Quando é possível, líder? Autorizado, líder. Grato, líder. Voa 501. 1273 para o táxi, cono 12 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Campinas. Gol 177.000, vem na sua aqui, uma desça 2.000 pés, atualizada a final do ILS, a gente para a pista 10, aposta localizada. Brasil pés, proa de Duna, gol no 776, a reportagem da cidade. Salvador, gol no 273, ponto de zero, zero, pronto para decolagem. Gol no 273, autorizado, ingresso de decolagem, pista no zero, o vento 110 graus com 11 nós. Autorizado, a linha decola, pista no zero, gol no 273. Decolado ao 53, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, obrigado. Quilo Quebec Serra, 1.500 pés, via corredores, reporte através Paripe, ingressando em intervalo. 02, copiado, grato. Controle Salvador, é o gol 273. 273, boa tarde, contato radar, sua nível 360, saída da EL. 360 na saída da EL, 273. Boa tarde. Autorizado, táxi hotel, ponto de espera, táxi hotel, você é meu PAB, autonomia agora. Agora aguarde. Kilo Romeo Oscar, mantenha as condições visuais no 1500 pés, via corredores e a porta ingressando, intervalo. Só pessoas a bordo, Kilo Romeo Oscar. 02. R6259, Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251, obrigado, bom fim de ano. Eu, Quebec Serra, voa rotatória. Estabilizando o gol no 776. 776, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até já. Eu acho que voa rotatória. Boa noite, gol no 776, estabilizado no LS, vai passar externo mais 1,5 milha. Vai ser travou. Gente, no 776, livre pouso no 1-0, ventou no 1-0, graus com no 0-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso no 0-1-2, no 776. Gente, aguarde, Gus, aguarde, tem um tráfego na final para pouso. Pode confirmar o vento do 776, senhor? Tomo 1-0 graus com 1-1, né? Ok, obrigado. Vai que serve, chama a torre 1-1-8, decimal 95. Prossiga. Gente, da presente segue para comprou da Enrimar, reporte ingressando na final no 7. 273, chama Recife, 125, decimal 1. 1251, centro Recife, voo 1273. Quando autorizado o cruzamento da pista, após prossiga na Alfa, Juliette, após Juliette contorne o canteiro e siga a viagem para o ponto de espera. Bruno, é 76, siga o tráfego da Força Aérea à frente até o portão 4. Segue o Força Aérea até o 4, Bruno, 76. Eu iria ter seu plano aqui na metade em aproximadamente 3 minutos. Qual nível? Do meu pé, provável subida forte. Agora de quatro, senhor. Ponto 5 ali, mantenha no zero. E curou meu alvo. Curou meu alvo, que é prova da RMA, reparte ingressando na final no 7. Prova da RMA, reporta. Quebec-CA, livre pouso no 1-7, vento no 1-0 graus com 9-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso no 7, Quebec-CA. boa noite, Hotel 3197, Mantém de Morte, Brasil, Galeão. 197, bom dia, boa tarde. Para Galeão, tem um 380 aprovado, informação uniforme, pronto, cópia. Pronto, 3197 autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via para Zulu 0 até SMAP, após direto posição Lufthansa. Após direto Barbacena, nível de voo 380, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5112, TAM 3197. Nível 380, via para Zulu 10, SMAP, após SMAP, Lufthansa e Barbacena. Decoda 10, primeira curva direita, seria da El, após da El Leda, e 5112, contingimento correto, TAM 3197. No portão 3, chame para o topo do pushback acionamento. Confirme. 5112, senhor. Solo Gol 1940, cópia atualização, Guarulhos. 40, eu tenho informação em uniforme em curso. Guarulhos, eu tenho o 360 aprovado, pronto, cópia. Afirmativo. Gol 1940, autorizado para Sierra Bravo, Gol Romeu, via para o Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu. Após direto, posição Trivi. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pista em 11 no 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5105, Gol 1940. Aprovado nível 360 pela Alfa de Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Decolada 1-0, curva à direita da El Leda Bridge, 1208, com controle 5105, transponder, Gol 1940. 5105, o regimento correto, Gol 940, no portão 612, chame pronto para o pushback, acionamento. Informará. Romeuzo Luiz, que é o solo. Romeuzo Luiz, que eu só encontrei no sistema o seu plano de Sierra Juliette Papa Oscar para Salvador, senhor. Negativo, um de Salvador indo para qualquer localidade. Aos 50 da anterior, solicitado para os 35 dessa, é isso? A gente vai entrar em contato com a Chaleia Salvador, já volto com a situação. Romeu Oscar, Solo 09, Livre Taxi, Pátio 5. Tango Romeu Zulu Whisky ao solo. Romeu Zulu Whisky, confirme o pátio onde está estacionado e o pista de Angela Colar. Na bata, ciente. Aguarde só meio minuto, por favor, senhor. Roda Romeu Zulu Whisky, pronto para a cópia. Ana 8-3, mantenha o Club Level 1, 6-0, e o Club Travel Return. Romeu Zulu Oscar 9843, Skokai Dent, descend 4000 feet. Romeu Zulu Whisky, corredor forte. Correto, Romeu Zulu Whisky, qual POB? Zero na borda, acionamento táxi, decolagem na bata, chame torre 11895, Zulu Whisky, vovô. Prossiga. 5-1. Prossiga. Vou direto, Ilhéu. Direto, Ilhéu. Altímetro no 012, livre taxa, chama para ingresso na 17. Não copiei. 3197-23, pushback acionamento. 3197, portão 3 aprovado, pushback acionamento, chama táxi. Decolar da 17, ventou no 0 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 2. Uso Luiz, que decolado ao Zuno 4, mantenha a frequência, informe livrando o eixo da 1-0. Bravo Alfa, Bravo Alfa. Gente, siga via litoral, chame controle 120 decimal 8, bom voo. Praia, pô, tá sabendo. Controle Salvadora, Papatango, Romeu Zulu, risco. Papatango, Romeu Zulu, câmara de escotes visuais no corredor forte. Quando possível, estimado para ingresso no terminal Aracaju. Está chamando ingresso para o terminal Aracaju para mais 55 minutos. Adotando 3197, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pistola 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, 3197, tem um bom voo. Táxi à direita, ajuste no 2, ponto de espera, chame torre, 3197, chegar a Montanha Cruz. Romeu Zulu, Oscar 9843, 7000 feet, clear to LF sign or box 7. Down to 2,000 feet until for LS approach runway 10, report established. Runway is Oscar 9853.